Eu anuncio a guerra como também proclamo a paz. Sou a mão calejada da enxada mesma dos canaviais. Sou foice, sou faca, sou draga, sou martelo. Vem das ruas de Brasília, muito mais do que protesto. É muito mais do que revolta, discurso, insurreição, passeadas. Vai além dos manifestos, levante tinta na cara. É muito mais do que confronto, rebeldia, revolução. Muito mais que rebelião, indisciplina, subversão. Sou a voz do vento despoluindo o mar de mentiras. O mergulho das aves nas ondas da justiça. Sou o fogo, o ardor, a brasa, a labareda, o incêndio. Sou toxina, o remédio, o antídoto, o veneno. O voo imponente do gavião, o olhar da águia. A astúcia da serpente, a fúria das águas. A zanga do zangão, a cólera humana. A natureza revoltada, eu sou em pessoa, a chama. Incendeia os corações e alimenta os sonhos. A injeção de bravura na veia dos monstros. O rebate, o contragolpe, o abatimento, o desconto. A resposta, o revide, a cobrança, o retorno. A ternura que habitava em Cristo, o ódio de Zapata. A paciência de Gandhi, a sede de Guevara. O talento de Tupac, a poesia do Bob. A melodia de Beethoven, a arte de Van Gogh. Sou o arauto das verdades que nessa terra ainda caminha. Tem muito chão pela frente, essa luta não é só minha. Na lava do ataque eu estarei na linha de frente. Giovanni, monstro sagrado, chapa quente. Bem-vindo à luz do dia, me preparo pra batalha. Banho frio e lamparina, ainda é noite, tô em pé. Algo aqui dentro me impulsiona, é a luta diária que me livra do ataque de insônia. No meio do nevoeiro, neblina, blue minerva. Vários sapiens da parada com um coração de pedra. Que petrifica não com frio, mas com a falta de emoção. E com o olhar preconceituoso do engravatado no busão. A revolta tá no olhar, tá na mente da minha gente. Tá estampadas nas blusas, tá nas largas, nas correntes. Passou no jogo, eu sou fogo que conflaga. A alma incendeia e o espírito dessa chama não se apaga. Sou a fé que transporta a montanha, sou Davi contra Golias. Sou trabalho, sou luta, sou o suor da camisa. Sou trilho da escravidão, sou barro, sou pé no chão. Sou o que eu quero ser, movido por convicção. Sou mais um assombro no meio dessa guerrilha. Eu do Marques brilhando nos palcos da vida, mais um monstro sagrado das ruas de Brasília. Entre a força e a garra, se vai o dia. Nos cafezais, o sol me tortura mais. Fosse eu tenho demais, é o suor do meu rosto que rega as plantações. É o sangue da minha veia que enche os cofres dos barões. Eu sou na construção civil, montadoras metalúrgicas. O frio me tortura, fiz hora extra, já é madruga. É o suor do meu rosto que movimenta milhões. É o sangue da minha veia que enche o bolso dos patrões. Nesse mar de confusão, levado sem barco, lá vou eu. Deus nos acuda, por favor, desça do céu. Mas tenho o peito intoxicado, o desejo de vingança. Contra a Suzana que mata querendo herança. Contra a Nadone que mata criança. Sou o abalo sísmico, terremoto, furacão. Sou a lava que desce do poderoso vulcão. Sou enchente, sou dilúvio. Sou tromba d'água, muito mais do que revolta. Sou mais um pata. Sou Moisés fugido do Egito, Sadraque das fornalhas. Se tem dúvida de quem sou eu dentro dessa batalha, pergunte ao vento, ele responderá mais um soldado. Das ruas de Brasília, monstro sagrado.